Panorama Agrícola para 1º de março de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 1º de março, sexta-feira de lua cheia. Você acompanha aqui o Panorama Agrícola com o Eduardo Maier na mesa de som, o Márcio Peixe nas gravações. O ditado de hoje é: atirar pedras é fácil, difícil é ser vidraça. Você confere no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica saudável. No noticiário, Congresso de Agricultura Familiar, agora em março, em Santa Catarina. Programa Juro Zero beneficia produtor de maçã. Hoje tem também boletim do SC Rural. Jovem Rural recebe treinamento em Chapecó. Domingo você pode assistir ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Acesse www.epagre.sc.gov.br e ouça Panorama Agrícola de outros dias. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e nos ajude a fazer o programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, sorria mais, abrace os seus filhos, passeie ao ar livre em família e viva melhor. É hora das notícias. A EPAGRE de São Joaquim está elaborando projetos para a implantação de cobertura antigranizo, com apoio do programa Juro Zero do Governo do Estado para a cultura da maçã. Eventos climáticos, como geadas tardias e chuvas de granizo, durante o período que vai da floração até a colheita das frutas, têm prejudicado muito os produtores de maçã. O alto custo de implantação de um sistema antigranizo é um empecilho para o produtor de maçã da agricultura familiar. Mas com o programa Juro Zero da Secretaria de Estado da Agricultura, a EPAGRE de São Joaquim tem priorizado projetos de implantação de sistemas de cobertura antigranizo para os fruticultores familiares de São Joaquim. Em 2012, foram elaborados pela EPAGRE 20 projetos para a implantação de sistemas de cobertura antigranizo. Esses projetos beneficiaram 20 produtores do município de São Joaquim, totalizando uma área protegida de 37 hectares e meio, pomares de maçã, de macieira, então protegidos com coberturas antigranizo em São Joaquim. Essa ação está sendo repetida agora em 2013. A direção da FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina, região sul, discute ações para o 4º Congresso da Agricultura Familiar. Esse congresso será agora em março, em São Lourenço do Oeste, no oeste de Santa Catarina, nos dias 19, 20 e 21 de março. O congresso da FETRAF Sul vai debater temas ligados às mulheres, aos jovens, ao desenvolvimento sustentável, também à produção de alimentos, e vai debater questões ligadas ao meio ambiente e ao novo Código Florestal. Dias 19, 20 e 21 de março, em São Lourenço do Oeste. Estamos anunciando para você também, para o mês de abril, de 9 de abril a 11 de abril, em Chapecó, o 14º Simpósio Brasileiro Sul de Avicultura, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Diniz, em Chapecó. A realização é do Núcleo VET. Telefone para maiores informações é o 49-3329-1640. A realização do Simpósio Brasil Sul de Avicultura é do Núcleo VET. Você pode obter outras informações acessando o site www.nucleovet.com.br. Também em abril, de 10 a 16 de abril, acontece aqui em Florianópolis, evento internacional da maricultura com foco na cultura da vieira. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, nós entrevistamos Sônia Maria Bortolanzi, chefe do Centro de Treinamento da IPAGRE em Chapecó, sobre o curso de Liderança, Gestão e Empreendedorismo para Jovens Rurais, que começou em Chapecó na semana passada, reunindo 25 jovens das regionais de Chapecó e Xanxerê. Os conteúdos que serão trabalhados com os jovens, cada etapa tem um conteúdo técnico, né? Por exemplo, nós, os conteúdos técnicos que serão abordados são as prioridades regionais da UGT de Chapecó, a UGT número 1, né? Então, em cada etapa tem um conteúdo técnico. Por exemplo, cadeia produtiva do leite, a gestão de mercados que eles vão trabalhar, né? Fruticultura e grãos, né? Essas são as prioridades da nossa região. Mas além desses, em cada etapa vai ser trabalhado também capital social humano, que é relações humanas e educação ambiental, né? E nas 10 etapas que serão trabalhadas com os jovens, tem 2 semanas também que serão trabalhadas a parte de empreendedorismo rural, que é daí a Secretaria de Turismo, que vai trabalhar a SOL, e a SAR, que vai trabalhar a Secretaria da Agricultura, que vai trabalhar no projeto Beija-Flor de Inclusão Digital. Sônia Maria Bortolanzi, da IPAGRE em Chapecó, fala mais sobre o método de trabalho nesse curso para jovens rurais. Como serão alternâncias, eles ficam 3 dias, 24 horas no centro de treinamento, né? Quando eles vão fazer essa parte de capacitação teórica e prática, né? E depois, a cada mês, eles voltam mais 3 dias, uma semana, né, de trabalho, que o centro de treinamento está com toda a estrutura disponível, exclusiva com eles, né? E nesse outro período, eles retornam às suas propriedades, né, para já desenvolver aquilo que eles também já trabalharam na parte teórica no centro de treinamento. E aí que vem toda a parte de suporte que as equipes municipais que enviaram os jovens para essa capacitação vão dar para essas famílias que os jovens vieram para a capacitação participar. Alguma recepção especial para o jovem? Nós, especificamente em Chapecó, já fizemos o Marco Zero. Na primeira semana de dezembro do ano passado, nós fizemos um encontro com todos os jovens, os seus familiares e os extensionistas envolvidos. Nesse encontro, a gente foi feito uma palestra para eles sobre sucessão familiar, que foi o Milton Silvestre de Chapecó, que é um pesquisador que fez. Nós apresentamos para eles toda a proposta de como seria dada a capacitação e as alternâncias, né? Você ouviu aqui no boletim do SC Rural Sônia Maria Bortolanzi, chefe do Centro de Treinamento da IPAGRE em Chapecó, falando sobre o curso de Liderança, Gestão e Empreendedorismo para Jovens Rurais, iniciado na semana passada em Chapecó, com jovens entre 18 e 28 anos das regiões de Xanxerê e Chapecó. Diversos desses cursos de capacitação de jovens rurais estão sendo realizados nos centros de treinamento da IPAGRE. Por exemplo, em Videira, a aula inaugural desse curso de Liderança, Gestão e Empreendedorismo para Jovens Rurais ocorreu no último dia 15 de fevereiro, em palestra do secretário adjunto Ayrton Spies, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Pesca, falando sobre ação jovem rural e perspectivas da agricultura familiar. É o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento, capacitando lideranças de jovens rurais. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.